Salvador, boa noite. 3600, Negro. Então, 3600, boa noite. Autorizado, táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3600. Desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 no 4. Reporta estabilizado na ILS, que se reira pista na 0. Ok, desce para 2000, reporta estabilizado na ILS da 05809. Boa noite, ali mantém cabeceira no 05972. Decolou 0200, chama agora o controle em 11935, boa noite. 935, boa noite, 3258. Controle, boa noite, está 3858, passa 2000. Está 3858, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 370, sai da Momo. Sobe, mantém 370, sai da Mono. Momo, quando possível, voa frote. Vou em Momo, da presente, aguardando frote. Momo aguardando frote, 3258. O 5972 decolado ao 02, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle ao Rio 5972, boa noite, transfere. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 320, da presente voo Ileda, após Ileda Eudes. Leda, Leda, eu, ciente da presente. Obrigado, senhor. Tá 3305, no 07, para mim. Tá 3305, para o táxi. Tá passando 100 em ascensão pro 370, tá 3258. 3358, ainda na promo de Momo, após Momo Frote, aguarde transferência das comunicações. Após Momo, voa Frote então, 3258. 3858, chame centro Recife na 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 85. 45-2685, tá 3858, boa. Estabilizado em LS Visual, 5809 da Jet. 5809, passando Duna, completa aproximação, chame a torre na noite, decimal 6. 86, obrigado. Boa noite. O 5809 da Web Jet está estabilizado em LS, baixar travado. Boa, 5809. O vento é de 110 graus com 8 nós, tem pouso livre não no 05809. Tem pouso autorizado, pista. Estou no 05809. Polo Tanque 305 para o táxi com curso a bordo, 35 alterna Natal. Bordo Natal 330, confirma? Confirmativo. Rotando 3305, tá 2 ataques, até o ponto de espera da Ana Zero, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 6 dúzia, ajuste 10 no 4. 5972, centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325, Rio. Zona 643, boa noite, acione identificação, autorizado chegada a man, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Queda bom. Solo 09, libera a direita, solo 219. Direita 219, 509, boa noite. San 3305 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 109, 3305. Vento, alinha e decola da 10, San 3305. 509, boa noite. San 3305 decolou 12, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, San 3305, transfere. San 3305, contato radar na decolagem, subir mantém o nível 330 e saída PUC. 330, saída PUC. 305. 3301. Prossiga. Pode coordenar para o de Aracaju? Agora de Aracaju. Adoro 643. O 3305 mantém a saída. Chama o centro Recife agora. 12545, alterna 12685. 12545, 2683305. 1643, 2000 pés, livre LS 614. 2014, a livre LS 614. voltando a visual com o campo, o 643. 3, torre 102, meia dúzia. 18, meia, boa noite. Boa. Noite, boa na 643. Tá 2 milhas de cena, visual. Pro 643, boa noite, avistado. Chega trem de pouso, vento 110 graus com 8 nós. O voo no 643. Sente. Vai pro voo. 1006, sete graus. 1006, boa noite. 2 mil pés, via chegada mar e 1014. Externo agora, baixar travado, igual 643. Livre pouso no 0, 110 graus com 8 nós no 643. Livre pouso na pista no 0, 643.